mind. And now I'm ready to feel your hand. To lose my heart on the burning sand. And now I wanna be your dog. And now I wanna be your dog. And now I wanna be your dog. Well, come on. Woo. Caruncho FM Livre. Não, o monitor lá, o iPad. Rádio Caruncho FM Livre de Cachoeira do Sul. Estamos aqui ao vivo, cheio de latões que estão chegando, gelados e cheios. Ó, incrível isso. Esse é o programa Contrabando. É o programa da casa, da Rádio Caruncho. Fazia algum tempo que a gente não transmitia, não modulava. E agora nós estamos de volta. No reconquistando aí o espectro sonoro. E eu espero que a gente possa fazer um bom programa. A gente não definiu a pauta ainda, né? Mas então a gente vai ir se apresentando aqui primeiro, fazer a primeira rodadinha aqui de microfone. Agradecer aí as pessoas que estão ouvindo. É bem engraçado, assim, do tempo que a Caruncho tava no ar, a gente tinha uma quantidade geralmente a mesma de ouvintes, né? E agora que ela tá retomando aí, a coisa tá bem legal, né? O pessoal tá aderindo. Então, eu sou o Vertov, faço parte de diversos coletivos aí, puxo várias lutas e tô aí encarando mais essa aí de Rádio Livre. No dia 14 de janeiro, a gente vai subir simbolicamente a nossa antena no 88.7. Vou passar aqui o microfone adiante. E aí, galera, boa noite. É a Dax, de Floripa. Vim aqui pra dar meu oi pra galera, visitar os amigos. E tô bem feliz que a rádio tá subindo novamente. Também faço parte de alguns coletivos lá em Floripa, Frente Autônoma de Luta por Moradia, MPL, enfim, várias lutas, vários corres. E tamo aí pra fortalecer. Boa noite, galera. Eu sou o Quinho, sou aqui de Cachoeira. Faço parte do coletivo da rádio também, sou coordenador do Levante Cachoeira do Sul. E tamo aí, né? Vamos tocando a rádio, é isso aí. Boa noite, galera. Eu sou o Burns, aqui de Cachoeira. Junto com a galera aí, tocando o rolê a rádio, 100%. Isso aí, um salve pessoal de Veracruz que tá ouvindo. Boa noite, galera. Aqui é a Estrela. Tô chegando aí na área, faceira com a retomada aí da Caruncho, e vamos seguir o baile. Agora, seguindo do som, as amarras. Disease, man, and the form of force of the ball. Rádio Caruncho, FM Livre Cachoeira do Sul, abaixa o monitor, por favor. Estamos aí, já tá todo mundo louco e vermelho de hidromel e cerveja aqui. Daqui a pouco chega a caravela dos Vikings e a coisa vai ficar tensa aqui. Falando em Viking, mandar um abraço aí pro nosso amigo Ferga, né? O Fernando Garcia, que é o nosso homem de Valhalla, né? Bom, vamos começar então, né, a falar, já que esse programa aí é um programa de debates. Vamos colocar o primeiro assunto da pauta, né, que a gente não tem, mas a gente pode falar um pouco sobre o que é a rádio, né? Cada um aqui eu acho que já tem um pouquinho assim de vivência no nosso coletivo aí e tal. De repente fazer na ordem contrária do microfone agora. E aí, então, passar aqui de repente já pro Quinho isso aí, largando aí, tocha. Bom, né, galera? Pensando assim, o que será a Rádio Caruncho pra mim? A Rádio Caruncho é um lugar de um espaço onde a galera pode largar essa ideia de fugir desse monopólio da rádio, que não pode chegar lá e lançar tua ideia, lançar o teu som mais underground, assim, vamos dizer assim, e chegar lá fazer mais um debate mais claro, mostrar os problemas da sociedade, tudo que acontece relacionado a isso, né? E é mais ou menos isso. Agora eu vou passando pro Burns. Bom, pra mim a Rádio Caruncho, além de ser tudo isso que o Kim falou, é mais um espaço pra gente estar indo contra toda essa mídia que nos vem imposta. Essa mídia que fala o que quer e a gente tem que aceitar tudo escalado. Então a gente abrindo esse espaço pra ser a nossa ponto de vista, a nossa voz e a voz de todos que estão ouvindo que pode colar aqui com nós. A Rádio Caruncho é um espaço, além de ser um espaço aberto para a gente colocar as nossas posições, a gente colocar as nossas pautas de luta, né? A gente reunir a galera que está aí na luta, que são diversas, principalmente em Cachoeira, que está iniciando agora, né, as pautas de luta. Então, para mim, é um espaço para isso, assim, para a gente conseguir atingir um maior número de pessoas para a gente aglomerar, né? Para a gente somar as nossas pautas de luta. Então, galera, acho que todo mundo falou bem o que eu penso mesmo, que é realmente um... É um espaço, é um momento da gente poder se expressar livremente, sem ter esse impedimento que as rádios colocam, as rádios comerciais colocam para a população de toda forma poder se mostrar suas lutas, como a Estrela falou, mostrar para que veio, mostrar sua arte, e eu acho que todo espaço livre, ele é válido, seja ele sonoro, visual, nos muros, onde for. Muito legal, é arte em toda parte, né? Inclusive desta parte, né? Mandar um abraço lá para os brothers de Santa Cruz. No meu entendimento, a rádio em si é uma forma de apropriação dos meios de comunicação para que as pessoas tenham o direito de se expressar, o direito à comunicação e principalmente o direito à informação, né? Então, assim como é um espaço sonoro e também um espaço coletivo de lutas, um espaço onde a gente possa se apropriar das formas tradicionais de mídia para a gente poder colocar o nosso bonde aí, né, cara? Fazer o nosso rolê. Então, contra aí o grande latifúndio do espectro sonoro, né, onde um grupo de famílias são donos da maior parte da mídia do Brasil, né, e aqui na nossa cidade a gente tem um exemplo bem pujante disso também, né, onde as 5 rádios pertencem apenas a um único grupo, né, e se torna cada vez mais excludente, né, as rádios comunitárias na sua grande maioria aí estão nas mãos das entidades religiosas, né, que ficam restritas aos suas próprias questões, né? A gente tem aqui então as nossas os nossos princípios, né, que podem ser consultados lá no site da rádio, caruncho.radiolivre.org, que diz, né, que a Rádio Caruncho é um espaço não comercial, né? Então a gente não faz nenhum tipo de propaganda, inclusive propaganda religiosa ou partidária, né? Então a gente reconhece o direito das pessoas de terem a sua religiosidade, a sua espiritualidade, mas a gente acredita que já existe bastante espaço constituído aí para essas entidades, né? Bem como a gente reconhece também o direito à organização política das pessoas, né, de aderirem aos partidos, aos movimentos, enfim, mas esse espaço é um espaço autônomo, né, onde sim, os movimentos de luta vão fazer parte, né, então, o microfone está aberto para poder constituir esse espaço também, mas as entidades partidárias e institucionalizadas, a gente acredita que eles já têm bastante dinheirinho no bolso para poder comprar os seus espaços na mídia, né? Enfim, e estão comprando bastante, né? Então, para fazer parte da Rádio Caruncho é bem simples, né? Só aparecer aí com o pendrive carregado, ocupar o espaço na grade, não fazer nenhum tipo de propaganda sexista, homofóbica, racista ou qualquer coisa assim. Então os carecas do Brasil não terão vez aqui no, na rádio. Vão ter bambu no lombo, por sinal. Então, antes de chamar o segundo ponto de pauta aqui, que a gente ainda não tem, eu vou... eu vou mandar um salve aqui pro compa Iago, lá de Charqueadas, que faz um rolê bem interessante lá na Virada Cultural, lá no Parcão de Charqueadas. A gente está no compromisso de colar lá uma hora dessas, com a criançada lá para empinar pipa, meter um som, levar os equipamentos da rádio, transmissor, e cair no FM lá em Charqueadas também. Também mandar um salve aí pro pessoal da Ocupa 171 de Pelotas, que a gente ficou de colar lá na pizzada vegana no dia 6 de dezembro, acabou não tendo como se criar a carona aí, mas fica aí o abração aí aos libertários. Também mandar aí um salve pro Rogério, nosso amigão aí, tá sempre na luta, sempre presente com a gente, tá lá arrumando os cadernos de chamada, por isso que ele não pôde vir, né? Não vai entrar no sorteio da camiseta do MPL, ó. Bom, eu acho que um tópico que a gente já poderia puxar aqui é falar um pouco sobre o evento que a gente participou no final de semana, né? Foi o Praça Radical. E aí eu acho que cada um já tem um pouquinho o que falar, assim, então já vou metendo o braço aqui. Bom, galera, então vamos dar um relato lá do evento da Praça Radical aqui, depois de um passo a passo do microfone, vendo quem ia falar, né? Mas então, o projeto da Praça Radical foi um projeto bem massa, assim, que fez colar várias pessoas, assim, fazendo a praça se pintar com a cara do povo mesmo, né? Onde, no primeiro dia, a gente... No primeiro dia a gente rolou um som lá com a Rádio Caruncho, né? Tava rolando um som, a galera fazendo uma Jenga Skate lá, algum pessoal de BMXer também, de roller. O pessoal do Levante dando uma oficina de stencil, né? E depois a gente rolou um vídeo lá no, com o primeiro encontro da causa, de apoio à causa indígena que aconteceu aqui na cidade, né? Que a gente vem puxando, relacionado a alguns problemas que os indígenas estão tendo aqui, para tentar mostrar essa situação, tentar desmarginalizar o indígena e tudo mais, né? E foi mais ou menos isso aí. Aí já no domingo já aconteceu uma oficina de grafite lá, pessoal participando em peso lá, oficina muito massa, assim, pintando a pista, que tava sem pintura, uma cara de tédio lá, uma cara de sem cara de juventude, sem nada, como diz a frase, muro branco, povo calado, né? E o pessoal, agradecer o pessoal também que fez os shows lá, a banda Oduz lá, a Sete Campos, o pessoal Luciano Nascimento, o Arthur Machado, todo o pessoal que rolou lá, tocou um som, e o pessoal que fez o campeonato de skate também, puta galera mandando manobra lá, full lá. Bom, no domingo pela manhã a rádio fez um bailinho ali com o melhor dos anos 70, do Soul Music, principalmente de uma vibe mais brasileira, que eu acho que falta um pouco o pessoal conhecer o que tem sido feito de música, e sim, música boa, música com conteúdo e letra aqui nessa cidade, nesse país. E um ponto que a gente sempre busca trazer é isso também, mostrar pro povo aquilo que nem sempre está na mídia, que é aquela música que tu não vai ouvir na rádio normal, que tu não vai ver na TV, mas que está ali e que tem que ter o conhecimento, porque sempre traz uma mensagem, uma informação muito boa. Eu acho que outro ponto forte também para a gente lembrar do projeto Praça Radical, além da integração de todos esses elementos que os meninos pautaram aqui, eu acho que a questão da música foi muito forte assim, para mim, porque a gente reuniu jovens de todas as idades, né? jovens, adolescentes e jovens adultos, né? E sabendo que estava rolando ali um rap pegadaço e a gurizada cantando, sabendo letra, então isso quer dizer que as pessoas também estão procurando alguma coisa não comercial e também as músicas que retratam a realidade delas, principalmente a molecada da periferia que estava colando ali, né? Da gente ver que isso é muito forte, assim. E outro ponto fortíssimo foi a apresentação da galera, né? As bandas, principalmente, ali, o Luciano, o Arthur, que são dois meninos que já estão participando de festivais aqui em Cachoeira. E a banda Sete Campos tocando um punk rock ali, um hardcore, e a Oduz com umas letras muito fortes do PA. O PA é um cabeção do caralho, que ele retrata bastante as vivências do jovem da comunidade, né? Então, pra mim, assim, foi tu juntar várias tribos ali, a galera do esporte, a galera da arte no grafite, a galera da música. É, foi muito importante, eu acho que foi um primeiro passo para a gente reunir todo esse pessoal que fica um pouco em casa, na frente do Facebook, reclamando que em Cachoeira não tem nada para fazer, que eles se interessem, mas que a gente conseguiu, né, reunir toda essa galera. A galera da fotografia também compareceu, foi bacana. E é isso, assim, acho que é um primeiro passo para a gente reunir essa galera e começar a pensar junto. Bom, além de todos esses aspectos bacanas aí, eu acho que um ponto que pra mim assim, ficou bem destacado foi que o pessoal da organização assim, conseguiu ser capaz de convergir diversas galeras assim, que dão uns rolês bem diferentes, né? Como atendendo aí o convite da coordenadoria, colou lá a Rádio Caruncho, Levante Popular da Juventude, o pessoal da skate e até os bikers lá, né? Mesmo com todas as suas subjetividades no processo, apareceram por lá, né? E isso aí foi super bacana, assim. Então, de ver que como é importante a gente, como Rádio Caruncho aqui, ter decidido coletivamente no nosso encontro aí, na nossa reunião, que ia colar no evento, gente chegou lá na, numa boa, assim, levando nosso equipamento aí, é uma coisa bem precária, assim, e, mas que mais pessoas foram lá e botaram amplificador, emprestaram caixa, né, dentro e fora da institucionalidade, né, fizeram essa mão pra gente. E no primeiro dia a gente estava com 2 mil watts de potência, e no segundo dia a gente tocou com 4 mil watts de potência, com 8 caixas de som. Foi um negócio assim, né, que a vizinhança vai lembrar por um bom tempo, assim, do que a gente fez por lá. E outro aspecto fundamental, assim, é a apropriação do espaço urbano. Eu acho que só é possível a gente poder convergir e agregar pessoas, né, a partir do momento em que a gente ocupa o espaço urbano. É chegado o momento da gente parar de fazer as nossas reuniões na casa dos companheiros. É momento da gente parar de fazer as nossas atividades somente nos espaços alternativos, né? Então, a gente está puxando ativismo alternativo nos espaços alternativos para as pessoas alternativas. Eu acho que esse é o momento da gente parar de fazer isso e ocupar, sim, o espaço público urbano e botar a caixa de som, mandar o nosso som. E foi muito legal a gente ver lá famílias, né? Pai, mãe, filho, mãe com filho e tal, que muitos estavam simplesmente só passando por ali, curtindo o seu dia de domingo, né? E acabaram colando por lá. A gente teve um senhor de idade, pai de uma menina que foi lá para fotografar o evento, que quase chegou pra gente pedindo música no pendrive, assim, e tal. Foi bem engraçado, assim. Então, acho que é importante, né, a gente constituir que o nosso espaço de luta é sim o espaço urbano, é sim tá colando junto aonde tá o movimento, né? Então não adianta nada a gente ficar confinado querendo construir bases, né, sem tá onde a base realmente tá, né, cara? Então parece uma lógica simples, mas muitas vezes os nossos grupos de confiança não conseguem chegar nessa reflexão por uma série de motivos, né? Principalmente pelo medo da repressão, né? Que a gente sabe que é muito grande, né? Numa cidade conservadora como essa, a gente subir aí 2 mil watts de potência para tocar uma Legalize Já, esse tipo de coisa, é complicado, né? Mas a gente foi lá, a gente encarou, né? E principalmente, eu acho que esse foi o primeiro passo, né? Eu acredito, assim, que teve um público flutuante nos dois dias de 800 pessoas, mais ou menos, né? Se somar as pessoas que tiveram no sábado e tiveram no domingo, teve muita gente. Eu não sei do que vocês estão falando, mas tudo bem. Ah, dos Stencil, apareceu. Então essa apropriação é mega importante, né, cara? Então a gente convida as pessoas para que no dia 25 de janeiro elas retornem esse espaço, retomem esse espaço, levem o seu rolê. Queria mandar um abração aí pro Careta, que é o nosso brother lá de Santa Maria, agora tá aí colando em Cachoeira. Ele agarrou a malinha dele lá com os vinil velho, CD velho, revista velha, e abriu lá o pano no chão, né, junto com o pessoal da Monstro dos Mares, e fez o rolê dele, né, cara? Então, acho que é bem importante. Fica o convite pro dia 25, as pessoas levaram o seu pendrive. Teve lá aquela parada do celular, né, quem podia contar aí pra gente também como é que rolou. Bom, que nem o Bruxo falou, né, a gente tava solicitando a galera que queria rolar som no pendrive, no celular, choveu de celular lá, a galera pedindo som, foi tri massa, assim, pra ver a galera colando, participando com a gente, assim, a galera pedindo Racionais, Black Alien, um som tri que não rola na rádio, assim, um som bem underground, assim, bem podreira, vamos dizer assim, E é isso, né, galera? A questão é essa, a gente tem que ocupar os espaços, mostrar a nossa cara, mostrar porque a gente veio, e tamo aí, né? Bom, falar um pouco aí sobre o nosso estúdio, né? Que fica aqui no Faxinal da Guardinha, né? Aqui na localidade rural aí do Faxinal da Guardinha. Qualquer um pode chegar aqui, né? Pega aí uma carreta, aí uma bicicleta, vem aí, cola aí no nosso estúdio, é bem fácil de chegar, só seguir o rumo do seu coração. E a gente está fazendo uma campanha de arrecadação de fundos para poder fechar o portão aqui do garajão, né, que a gente, do galpão que a gente ocupa. E então a gente está passando chapéu aí, também está rolando um chapéu para compra do nosso transmissor de 15 watts. É, a gente sabe que a rádio livre ela tem que operar com baixa potência, né? Então a gente está aí tentando se limitar aos 125 watts de potência. A gente está começando aí com 15 watts, né? É o nosso primeiro transmissor, mas eu acredito que à medida em que a gente tiver aí nos 88.7 FM, mandar um abraço pro meu amigo Abel que está ouvindo, mandou um abração aqui, né? O pessoal aqui também está mandando um abraço para ele. A gente vai ocupar o 88.7 a partir de janeiro. Ainda não tem uma data específica, mas a nossa data simbólica é no dia 14 de janeiro, durante a reunião da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, que vai acontecer nessa cidade, em homenagem aos saudosos Dominguinhos, companheiro aí que muitas vezes foi preso, né, transmitindo... fazendo atividade de rádio, né? Durante o Fórum Social Mundial de 2003, a Polícia Federal adentrou na casa dele, apreendeu equipamento e, enfim, até hoje a família dele aí, a Sandra aí e tal, o pessoal está respondendo processo por causa disso. Mas a gente não vai se deixar intimidar por um papel, né? Por uma forma da lei. A gente reconhece que a nossa atividade de rádio é legítima a partir do momento em que as pessoas estão se empoderando e se apropriando do seu espaço de difusão, né? Então, se você quiser colar aí na rádio, participar, fazer o seu programa, botar a sua voz aí, a sua luta, né? Pessoal do hip hop aí, mandar um abração pro PA, pro Mano Éder também, tanto a galera lá pro mundo novo que existe da Conde para baixo, né? Como também pra galera aí, né, do Hotel União pra cima também, né, poder colar na rádio aí, fazer sua apropriação, mandar sua palavra. A gente tá também montando um carrinho de supermercado para fazer a nossa unidade móvel da rádio, para poder levar um amplificador aí, de repente fazer uma batalha de hip hop, uma batalha de rima. A gente tá aí se preparando para um 2014 bem intenso e com alta correria aí dos porco fardado, né? Então, pedir pouquinho, rodar um som aí, a gente vai calibrar mais um hidromel, mais uma cervejinha aqui e a gente volta. Então, galera, vamos continuar do som. O som que vai vir agora vai ser um Bezerra da Silva, esse Leonardo da Vinci, por que eu não posso dar dois? E Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão. Tomei o sacode regado a tapa, pontapé e pescoção. E eu fui levado direto à presença do doutor delegado. Ele foi logo gritando, vai se abrindo malandro, e me conta tudo como foi. Eu respondi, se Leonardo da Vinci, doutor, o que é que eu não posso dar dor? A parada é essa. Aí o doutor mandou assim pro malandro, se liga. Leonardo é Leonardo, me disse o doutor, ele faz o que bem quer e está tudo bem. Infelizmente é que na lei dos homens a gente vale o que é e somente o que tem. Ele tem imunidade pra dar quantos quiser, porque é rico, poderoso e não perde a pose.

Cachoeira do Sul, uma rádio livre e libertária. Faz tanto tempo que eu não dou essa vinheta, essa abertura, que eu até fiquei... Esse hidromel é bom, hein, cara? Ó, mandar um abraço aí, aperitivo dos deuses, ó, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Aproveitar aí, então, né, que a nossa companheira aí, a Dax, lá de Desterro, tá aqui. Vou pedir pra ela fazer, de repente, um breve relato aí sobre as lutas lá de Floripa. Aproveitar, né, que são raras as oportunidades em que a gente pode ter companheiros de luta de outras cidades aqui, né? Então a gente poder manter esse registro aí pra galera que tá ouvindo aí poder acompanhar, né? Então, galera, lá em Floripa... Existem algumas ocupações urbanas, né? E a Frente Autônoma de Luta por Moradia atua nelas, e na maioria delas. E nós temos a Ocupação Palmares, né? Uma das ocupações urbanas que tem lá em Desterro. E é uma ocupação que está sendo semanalmente procurada pela Floran, que é... cuida do meio ambiente, digamos assim, de Floripa, né? Cuida do meio ambiente para os pobres, né? Pode construir no mangue se for casa de rico, se for shopping, mas se for pobre não pode, né? E aí eles vão lá, eles quebram os barracos, né? O pessoal tem maior dificuldade de pegar material, eles fazem de madeira. Então eles quebram os barracos, vai com o PM, não tem o que fazer. Leva a madeira embora, né? Marca a reunião na prefeitura, não vai. Diz que vai mandar assistência de alimentação, não manda, né? É aquela coisa toda. Agora, final do ano, a gente vai ter aí a festinha de fim de ano para a criançada lá da Palmares. Eu tenho quase certeza que será dia 21, mas tem que confirmar ainda as informações, não está... Não está firme ainda essa data. E tem a Ocupação Contestado, que fica na Grande Florianópolis, né? Essa ocupação já tem há mais tempo, é uma ocupação com 102 famílias. Tem também seus entraves políticos, né? Existia a promessa deles irem para um terreno definitivo, mudou a prefeitura mudaram as promessas também, né? Falando em promessa, conta como é que começou essa ocupação. Então, quer falar sobre o começo da Ocupação Contestado? Bom, a Ocupação Contestado, ela começou durante no último final de semana da campanha política para prefeito, né, de 2012, né? Foi isso? Tem um ano, né? Então, no último final de semana, o prefeito de Florianópolis, Dário Berger, e o seu irmão, então prefeito de São José, da cidade de São José, foram até uma comunidade e ofereceram para aquela comunidade um terreno lá, né? Junto com um pastor evangélico, foram um terreno lá e ofereceram para uma comunidade carente aquele terreno que após a eleição seria desapropriado aquele terreno e aquela comunidade seria regularizada naquele terreno. De pronto, tem um vídeo disso, né, chamado A Casa que o Prefeito Me Deu, produzido pelo Centro de Mídia Independente de Florianópolis, foi gravado o vídeo com a presença lá dos dois prefeitos, inclusive com o áudio da fala deles, né? Que o pessoal lá também não é bobo, né? Quando chega político, o pessoal abre o olho, né? Então ligaram o gravador aí, fizeram a fita, né? Então tá lá para todo mundo ver. E a partir do momento, então, que esse pessoal foi induzido, né, a ocupar um terreno e com essas promessas políticas, eles decidiram, então, definitivamente manter a ocupação, né? Foram movidos para um ginásio, ficaram naquele ginásio cerca de 3 meses. Então, durante uma ação planejada, foi identificado um terreno, né, e o pessoal colou nesse terreno. A partir daí, iniciou os trabalhos da ocupação contestado. Né, contestado vive, mandar um salve aí. Mandar um salve também para o Núcleo de Mulheres, que está se formando no Contestado agora. São mulheres que estão trabalhando já com artesanato, estão fazendo uma cooperativa, estão iniciando uma cooperativa de artesanato. Um salve para a criançada lá da Contestado, que sempre que pode faz uma festa danada. São as crianças mais alegres que eu já vi. E é isso aí, é manter a luta e tamo junto. Bom, então agradecer aí a presença da companheira Dax, que vai ficar aí mais uns dias, né? Acredito que na reunião do Movimento Feminista de Cachoeira do Sul, que vai acontecer nesse domingo, lá na Praça José Bonifácio, ela vai estar presente, acredito eu, como já esteve numa outra reunião em setembro. Então, aproveitar para fazer alguns informes aqui, já que eu falei do encontro, agradecer aqui a presença da Dax, que está aqui. Bom, e Cachoeira do Sul é super receptivo, então, aí, a quem quiser aí dos movimentos, tal, colar por aqui, né, mandando sempre as suas referências aí pra gente fazer aquela verificação de referências bacana. A gente tá aberto aí, né? Sempre rola um rango aí, um pouso, uma parada assim. Os nossos brothers aí da Articulação Libertária de Santa Maria e os nossos compas aí de Santa Cruz, né? Dos Libertários de Santa Cruz, na figura aí do Joey, inclusive, né? Deve estar na escuta. Então, nessa quinta-feira, amanhã, vai rolar um evento bem importante lá, né, sobre a questão dos extermínios dos indígenas, né? Então, eu vou pedir pro Burns dar uma faladinha aí sobre o evento. Bom, já nessa quinta vai estar rolando em Santa Cruz o evento sobre os índios e as exterminações. Onde vai rolar não é um filme, como eles falam, chamado evento, não é um filme, não é videogame, é real. É uma desgraça que está acontecendo com os índios, que mais uma vez nós estamos deixando uma tribo toda quase ser exterminada no Mato Grosso. Um processo conduzido pelos fazendeiros é apanhado pela bancada ruralista do nosso congresso, que é uma vergonha. Um congresso que tem uma bancada ruralista, eu já acho uma coisa fora do normal. E então é isso, agora é dia quinta-feira, amanhã às 16 horas na Praça da Bandeira em Santa Cruz, vai estar rolando esse debate. E para ver algumas futuras ações a serem tomadas em apoio a essa causa dos Guaranis Kaiowás do Mato Grosso. Mandando um salve geral lá então pra essa galera aí da luta lá, que tá puxando várias lutas, várias frentes de Santa Cruz, e tamo junto, tamo colando junto sempre que der. E igualmente pro pessoal de Veracruz também que tá na escuta. Então tá, esse foi o informe aí do evento da causa indígena. Pô, cara, esse hidromel é demais, né, cara? Desce macio e reanima. Então, quinta-feira, 16 horas, lá na Praça do Skate. No domingo, a reunião do Movimento Feminista em Cachoeira, lá na Praça José Bonifácio. O horário eu não sei, mas eu acho que deve ser a tardinha. Isso aí você se informa aí, enfim, pode mandar inbox para a rádio ali na fanpage da rádio que a gente responde o horário certinho. No dia 2 de janeiro vai ter também o evento de pinturas de rosto históricas, né? Ou pinturas históricas de rosto, lá da nossa amiga Josiane, que ela vai pegar 20 modelos, inclusive ela está aberta aí a receber modelos aí de pintura de rosto, para fazer as pinturas tradicionais históricas de rostos, né? Dos índios guaranis, dos apaches nos Estados Unidos e tal, dos nórdicos, dos mexicanos, dos africanos também. Então acho que vai ser um evento bem bacana, vai durar o dia todo, né? Manhã e tarde, eu acho que é, lá no antigo Bar América, que é um espaço bem bacana. Depois eu vou pedir para a Estrela falar um pouquinho sobre o Bar América, que já rolou uma série de atividades lá e começou de uma forma bem bacana lá com a Semana Newton Rosa, né? Bom, isso no dia 2 de janeiro. No dia 14 de janeiro, então, a reunião da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, com a subida simbólica e apropriação simbólica do FM da Rádio Caruncho, 88.7 FM. E no dia 25 de janeiro, a gente vai ter então de novo a Praça Radical, juntamente com o Mercadinho de Pulgas, para o pessoal comprar artesanatos legais, fazer trocas também, altos escambos. Então vai ter carteirinha de leite, carteira feita de caixinha de leite, vai ter camiseta, vai ter livro, vai ter discos de vinil, revista, uns trampos com... A Monstro vai colar, com certeza, com os livrinhos artesanais. Provavelmente a gente já vai estar com o nosso transmissor lá direto na praça, transmitindo em FM geral. E também com duas bandas, né? A gente já está aí articulando aí como é que vai ser essa parada das bandas e principalmente como é que vai ser a parada do som, né? A gente sabe, reconhece as dificuldades que a gente teve aí no evento anterior com o som e mesmo com as dificuldades a gente agradece super a boa vontade de todas as pessoas que se mobilizaram para emprestar, para pegar carro, para ir na casa de fulano de tal, para pegar um cabeçote de guitarra, para levar bateria, esse trampo todo que a gente sabe que é difícil e que pouca gente se presta, né, a emprestar o seu equipamento, que muitas vezes custou super caro e tal, né, e também mandar um beijo na bunda dos pau no cu que não emprestam também, né, tal, enfim, é isso aí, né. A coisa vai andando do jeito que dá, né, cara, os tomates vão apodrecendo e se ajeitando dentro da caixinha, né. Bom, a nossa programação de janeiro na Rádio Caruncho, a gente está definindo ainda os horários. Então a gente já tem um horário certo toda quarta-feira às 10 da noite, que é o programa Contrabando, que é esse programa que vocês estão ouvindo, que já inclusive estourou a hora, mas que a gente vai seguir um pouquinho mais, né? Porque, né? Primeiro. Porque pode, né? Porque essa é a vantagem de ser uma rádio livre, né, galera? Que a gente é livre, a gente pode errar, a gente pode estourar um pouquinho o horário, passar um pouquinho do horário pro outro companheiro e tal, né? Muitas vezes já aconteceu aí do brother não poder apresentar o programa e algum outro voluntário da rádio ir lá e colar e fazer o programa por ele, né? Sendo que se fosse uma rádio comercial aí o cara já teria que meter um atestado, alguma coisa assim, né? Então a gente não tá por essas, a gente tá por fazer o som. Então na quarta-feira, 10 da noite, tem um Contrabando. Na sexta-feira, às 9 da noite, tem o Limonada Mecânica, que vai voltar à programação. A gente fica bem, bem feliz aí com um retorno desse programa, né? Um programa de música alternativa, principalmente focado aí no rock gaúcho moderninho aí, né, da cena, e independente também, né, sem abrir mão dos clássicos aí, né, tal. Então um salve aí pro Limão, espero que ele esteja ouvindo aí, né. O Limonada Mecânica é uma grande presença aí na nossa programação. Então, na sexta, às 9 da noite. E a gente tá aí em conversação com um programa só de punk underground from hell. Deixa eu só tomar um golinho de passo. Ah, maravilha, sim, um microfone, dois microfones. Então, a gente tá vendo aí o nosso brother, o Diego Careta, pediu um horário na sexta-feira. É só pra punk alternativo from hell mesmo, assim, que é a praia dele, só podreiragem. Então ele tá definindo ainda se ele vai ocupar o horário das 8 às 9 ou das 10 às 11, né, na sexta-feira. A gente tá com outros programas abertos. Eu aproveito aqui para convidar a brodagem que já fez programa na rádio aí. A gente teve programação de segunda a sexta-feira, todos os dias, das 7 da noite à meia-noite, na época da nossa saudosa Casa Pirata, né? Então, a gente está aí convidando os movimentos sociais para ocuparem espaço na programação da rádio, as associações de bairro também, para ocupar o seu espaço na rádio, e os movimentos autônomos, né? Independente de ser pessoas ou coletivos, para poder fazer o seu programa na rádio. E mais do que fazer um programa, né? De participar do coletivo, dessa construção e fazer acontecer, né? Eu acho que é isso, né? A gente já deu aí os informes, já falou da rádio, já falou do evento importante que aconteceu na semana. E aqui eu já faço minhas considerações finais e vou passando o microfone aí para a galera dar o seu abraço aí, para os compas que estão ouvindo. Eu só vou ver aqui quem foi que pediu beijinho. Então, aqui, ó, que legal. Mandar então um abraço pro Lucas Ranho, né? Ou o Lucas Bergamota. Que ele tá ouvindo aí, fez programa na rádio durante muito tempo. Ele é Karina, cara de Karina. Mandar um beijão aí pros dois, espero que eles voltem com o programa. Mandar um abração aí pro meu amigão Pedro Paulo Grazelski, é difícil falar esse sobrenome dele, mas com hidromel fica mais fácil. E mandar um salve pra Gabriela Dal Santo aí, que super abraço aí, solidariedade aí, problema recente que passou, e eu espero que a Lei Maria da Penha faça a vez aí. O Ed, nosso brother Ed aí, sempre na escuta, né, mano? E esperamos aí o senhor para nossa oficina de Arduino, que vai rolar aí, né? Então o senhor traga aí o seu estanhador e seus microchips instalados dentro do seu crânio para a gente poder começar aí a fazer uma treta de Arduino aí com a companheira Dax, que tá aqui. Enfim, fica aí então um abração também pro Luiz Guilherme Kovacs, que está pedindo abraço, né? As pessoas pedem abraço na rádio. Atenção interior, atenção Piquiri, Dorasnal. Então tá, isso aí. Eu vou passar aqui então pro pessoal fazer essas considerações finais, e da minha parte é um boa noite. Bom, boa noite aí, galera. Vamos ficando por aqui então, né? Eu vou passar aqui pros companheiros também, a companheira Dax, tô falando. O hidromel já pegou. Então, eu quero mandar aí um abraço para quem tá ouvindo, para quem não ouviu também, que tá lá de Floripa e não tá podendo. Vai ouvir a reprise amanhã, vai ser que horas? 15 horas, reprise amanhã. Vamos distribuir aí os convitinhos para ouvir. Lembrar a galera que apoiar também faz parte. Falou, galera. Bom, aqui o companheiro Quinho, galera, dá uma boa noite a todos, agradecer a quem está escutando aí, e reforçar reforçar a reprise da rádio amanhã às 15 horas, todo mundo que não pode escutar hoje, escutar amanhã, e era isso, então, boa noite a todos. É. Boa. Companheiro Burns aqui se despedindo também do pessoal aí que colou, que tá ouvindo, que eu mandei antes pra ouvir, que tá na escuta e que pra quem não ouviu, que vai ouvir amanhã às 15 horas. Quem quiser ouvir de novo também é bem-vindo. Galera do Mauá, aquele abraço. Vamos ver o pôr do sol amanhã. Então tá. Bom, galera, aqui é Estrela. Foi muito bom o programa hoje, curti. Também fazendo um chamamento aí pra mulherada, né? A gente só ouviu aqui a galera falar dos companheiros que tem programa. Gurias, vamos ser garotas de programa, né? Vamos fazer um programa, mulherada aí, vamos botar nossa pauta, nossa luta aí na rádio, vamos compartilhar com o maior número de pessoas essa luta feminista aí, né, que a gente acabou de ouvir aí, a Lei Maria da Penha, né, que é um absurdo até hoje. Não só também da questão da agressão física, mas a agressão moral está muito forte para as mulheres, né, hoje em dia. Então, a mulherada aí quiser colar e fazer um programa para a gente tocar umas músicas bacanas e também falar dessa luta aí das mulheres. Valeu. Então tá, o programa Contrabando aí vai se despedindo. Mandar um abraço aí pro nosso amigo Vampiro Doidão, que era pra estar aqui, né? O cara comprometido com a rádio, né? Disse ontem que vinha, né? Inclusive, e, né? Não está aqui. Aquele abraço aí então, Vampiro Doidão, né? E um abraço para você aí que está ouvindo a rádio. Espero que você continue aí ouvindo de quando em quando, né? A gente já teve boa audiência hoje aí, perto, inclusive, aí de números que a gente nunca teve, inclusive, né? Então, caruncho na pista, né? Nesse verão aí, fazendo a ocupação do som, né? Do espectro sonoro. Toca pedra aí, Kim. Tem uns meninos bons novos hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo. Ah, mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu? Mandei falar pra não arrastar. Não botar o fé, subir os dois tiozinho. O bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana aqui na do campim. Mas quem quer pretar, mas quem quer brancar. Todo azulê requer seu rejuntim. Pleno domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, cê fica chinesinho. Sensa aqui patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra aqui, quer ver tu cair. É justo, é Deus, o homem não. Ouse me julgar, tente a sorte. Só função no 12, na garagem um golfe. Bonitão na praia de Hornet. Tudo isso tem. Pra bater de front e babiloca. E as crianças daqui tão de HK. Levando um sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão. As vadia quer, mas nunca vão subir. É sensa que patrão, eu cresci no mundão. Onde o filho chora e a mãe não vê. Que covardição, quem tem tudo de bom. E fornece o mal pra favela morrer. Uns acham que são, mas nunca vão ser. Feio é arrastar e nem perceber. Na garagem um golfe, bonitão na praia de Hornet, fim. É tudo isso tem, o apetite vai pra bater de front e Babylon cai. E as crianças daqui tão de HK, leva no sarau, salve essa alma. E os perreco vem, os perreco vão, as vadia quer, mas nunca vão subir. E sem saque patrão, eu cresci no mundão onde o filho chora e a mãe não vê. E com perdição, quem tem tudo de bom e fornece o mal pra favela morrer. Acostumaram com os trilhos do pato, né, ué? Macousa, Macousa, Mama Cousa, Macousa.